neblina chama pra rua e a lua ilumina o caminho. Se a luz tá com nós, minha voz, já não tô sozinho, eu e Deus. Só ele pra guiar na frente, tem tanta gente, o que cada um tem na mente, sei lá. Quando a caixa de som balança, tem traição, tem sedução na dança. O brilho do relógio, o carro do momento, o pisante da hora, o aquecimento vem. Conforme o batidão do som, bom, cada harmonia dentro do seu tom. O dom de provocar, o dom de induzir, o dom de conquistar, o dom de possuir. A melhor batida, a melhor menina, a maior mandiga, a maior estica pra evitar a zica e se manter no auge. Pros que não dá nada, pros que vem aplaude, das que vem no naipe, comigo ninguém pode. Dos que quer pagar e ver mais uma dose, enquanto o hit explode, balanço PA é só. Sem contas pra pagar, nada de estressar, esquece a TPM. Sente o PPM, o pé no chão que treme. Só nave, miragem, cada ser um símbolo, imagem. Vai nessa que a vida é bela, quando o sol raiar cê vai ver a sequela. Vai, vai nessa que a vida é bela, vai, boa noite Cinderela. Quando o sol aparecer e reacender, o tempo que se foi, enfim, o que vai ser? Quando o dia amanhecer e reacender, o tempo que se foi, enfim, o que vai ser? Perfume bom na pista invade, suor da dança é o contraste. Muito swing, muita classe, tudo é igual enquanto o som bate. Muita fumaça no ar, o clima é bom pra dançar. Não vê a hora passar, tem pouco tempo até o dia chegar. Nas ruas da cidade ele é procura de som. Lua no capô, farol de xenon. Ela em busca de aventura, diz que tem o dom. Taça de Chandon, suja de batom. Ele diz que não dá nada e vive a ilusão. Vai se desdobrar, pagar a prestação. Ela acha que é madame, curte a sensação. Vai se desdobrar, administra a pensão. Cinderela que se envolve por mania, perde o sapato e acorda sozinha. Dá Augusta pros jardins, atravessa a Paulista, da Vila Madalena, Lapa, Bela Vista. Bate o som na pista até o chão rachar. E quando o dia chega é hora de voltar, direto pro Capão Redondo, enfim, Santo Eduardo, M Boi Mirim. Vai nessa que a vida é bela, quando o sol raiar cê vai ver a sequela. Vai, vai nessa que a vida é bela, vai, boa noite Cinderela. Quando o sol aparecer e reacender, o tempo que se foi, enfim, o que vai ser? Quando o dia amanhecer e reacender, o tempo que se foi, enfim, o que vai ser? Quando o sol aparecer e reacender, o tempo que se foi, enfim, o que vai ser? Quando o dia amanhecer e reacender, o tempo que se foi, enfim.